Nossa station set Recife 125.1, alterno entre 123.8. Recife 1238, gol 973, uma boa noite. Boa. 2831, desça para 2000 pés, líder LS XY0, reporte estabilizado. Obrigado, obrigado, LS XY0, estabilizado. Ana 313, eu sou na identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1015, voando bom. 1-1-8-9-5, vou fazer. Tomara Torre, 3-2-3-2-9, boa noite. Salvador, 3-2-3-1, final da 1-0, vai ficar travado. 3-2-3-1, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-6-0 graus, 1 no baixo. Telefone, pista da 1-0, 3-2-3-1. Como que a pista, a taxi alfa, está fechada entre a Delta e a Eco. Caso não livre na Delta, terá que livrar na Fox para taxiar até a Eco. Na Eco vai ingressar na pista e livrar na Delta para prosseguir para a Tio. Salvador, muito boa noite, 3-2-5-8, ponto de espera da pista 1-0, pronto, visual Azul 2795, aciona a identificação, desça para o nível 050, ajuste no 015, via chegada morta. 2858, autorizado, alinhar e manter a captura no 0. Ali mantém pista 10, 3258. 6313, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado, livre das restrições de altitude e velocidade em caça. Livre das altitudes e velocidade em caça, desce para 2015, na 3831, 3831, solo 4000, livre na Fox, Taxi Alpha até a F, chame na F para ingressar na pista. Fox Alpha até F, chama para ingresso, 3232. A 3-1-3, coordenação 14 Salvador, mantém o perfil da chegada devido a 2 aeronaves a decolar na saída monta. 5-1-3. Para 3831, autorizado em ingresso, pista Delta na Delta, a livrar chame solo, 21 no mapa. Ingresso, pista Delta, 25 ao livrar, 323. 3858, decolados 48, controle 198 da Vesta. 192, boa noite, tá 3828. Cruze Salvador, boa noite, está 3858, está cruzando 1.500, pressão 370 na saída Pombo. Então 3858, contato radar na decolagem, subo para o nível 370, direto Pombo. Afirmativo direto, vamos mandar presente, então 3858. Cruze Salvador, boa noite, está 3305. Então 3305, aciona identificação, subo para o nível 050, ajuste no 015, via chegada mais. É 3163, Ruizuna, 2000 pés, reposta estabilizada. Ajuste permanece no 015, 3163. 3161, 2000, reposta estabilizada no 015, 3163, obrigado. Informa o tráfego, posição de 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 120 para 050, um Alfa Tango 72. Azul 2795, informa o tráfego, posição de 11 horas, correção 10 horas, 17 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 100 para 370, um Airbus 320. Sente, contato visual, azul 2795. É 3-1-3, complete a aproximação, chame todo 1-1-8, decimal 9-5. 2-1-5. Oi, Salvador, boa noite, Janeiro 6-3-1-3, final da ILS 1-0. Informo que a Taxiway Alpha está fechada entre a Delta e a Eco. Caso não tenha condições de livrar na Delta, livre na Fox e taxi até a Eco. A gente vai livrar na Fox e depois vai taxar até a Eco, né? 3, 1, 3. Por LS, 3, 1, 0, reposta estabilizada. 7, 2, 1, 190 no centro, já aparece avisado, e aliança 27, tá? Oito, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna número 25, decimal 45. Mas está presente quando, chamando Recife agora, 12685, alternando 2545, alterna 3258, uma boa noite, um bom trabalho. Normalmente, vamos ver. Após o colega ali, mantém o 90, 10 no apê. Posição firme. Afirmativo, liberado os listões de velocidade e altitude em carro azul 2795, reporte estabilizado por controle de Salvador. Certo, botará estabilizado. Grato pela liberação 2795. Azul 4298, acione identificação, desça para o nível 060, o ajuste 1015 via chegada a Mário. Desça até o 060 via Mário, 10, 150, 2498. Operação e taxi via Alfa até F, na F manter a posição e chame para ingresso e taxi da cadeira. Conta via Alfa até Eco, a Eco vai chamar o acionamento 313. Colagem autorizada pista 0, vento 1, 80 graus, 7 nós. Ele da colagem do 09. Desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 5, livre ele a 68, som na 0, reporte estabilizado. Sim, 2000 no 0 no 5, autorizaria a 63-30-33-35. Azul 4298, desse mantém a nível 050. Canal autorizado no 2050, azul 4298. Livre descido, 2 mil pés, reporte estabilizado por controle. Autorizado direto, 332. Agilizando, Eco, pista até Delta. Reporta a pista livre. Eco, pista até Delta, reporta livre, 63 ontem. Bolo 096 decolado ao 58, controle 198, bagagem. Bolo 198, obrigado, tenha uma boa noite, 098. Estabilizado no ILS X-ray Azul 2795. Jante Azul 2795, complete aproximação, chantorno no 8 decimal 95. 2895, grato, boa noite. Boa. Controle, boa noite, gol 1098 na Mamon. 1096, contato radar, suba ao nível 370, sai da Mamon. 370, se puder uma proa mais à frente, Cogmo ou Fruti? Eu acordo. Cogmo, 1096, obrigado. Toma da hora, aproximação, good evening, Azul 2792. 2782, Cognite 10, descend to flight level 060, flight heading Mari, intersection to intercept Mari, arrival 281015. Roger, clear, direct to Mari, to Mari intersection of 2782, 201 to descend. That is, we're not ready for descent. When ready, descend to flight level 060. Roman Red 27 detector 060, call you leaving 170. Azul 2795, informo que a Alfa, sempre Alfa, está fechada entre a Delta e a Eco. Caso não consiga livrar a Taxi Delta, terá que taxiar até a Fox, livrar e assim taxiar até a Eco para ingresso na pista e livrar na Delta. O pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, nave marcha. Ciente 2795, caso não consiga levar na Delta, vai levar então na Fox. Metros 305 estabilizado. No localizador 3305. Teste, complete aproximação, chantorno 198 decimal 95. 3295, obrigado. Azul 4298, Deus, separa 2 mil pés. Um ajuste 1095, livre elétrico, reposto estabilizado. Abertura atrasada para 2 mil pés. 1015 e a resta autorizada é a parte estabilizada, Azul 4298. 1016, chame sempre o Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 1685, 2545, no 096, boa noite. 2782, leaving 1720, 060. Roger, continue descent to 47 feet, 281015. 4,000 and 1,000 and 5. noite, 3305, passou de terra, visual estabilizado. 3305, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 095. Ciente, ajuste no 095, aguarda autorização de pouso. AV2795, 003, direita Fox, Alfa até. Direita Fox, Alfa até, Eco 2795. Pouso autorizado, questão zero, ventou 80 graus, voo no norte. Informo que a Alfa está fechada entre a Delta e a Eco. Caso não livre na Delta, livre na Fox, vamos ataxiar até a Eco e assim ingressar na pista e virar na Delta. Ciente, autorizado o posto, 3305. Só para confirmar, tem que livrar na Eco ou na Fox, correto? Negativo, na Delta ou na Fox? Ciente, na Delta ou na Fox, obrigado. Na Eco 2795. Gente, mantém a Eco 2795. Mantém a Eco 2795. Azul 2795, autorizado ingresso, Eco, pista, Delta, na Delta, chame só 219 para prosseguir até a parte 3. Tá. Livre ingresso na pista, livre via Delta, lá, 1219, 2795. B05-006, livre na Fox, Alfa até Eco. Fox Alpha até a Eco 3305. A Eco 3305. Condições de ingresso agilizando Eco, pista e Delta, agilizando? Afirmativo, pode ir ingressando da presente. Então ingresso na Eco da presente, agilize pista até a Delta, na Delta 219. Gente, vai ingressar agilizando, fica na Delta 219. Flores Salvador, o azul 4298, está estabilizado, me merece. 298, 7, complete a aproximação, champanhe, 18, decimal, 9. Certa com a torre. Com a torre 1895, obrigado, senhor. Azul 2782, descend to 2000 feet, Canid 1015, cleared. IRS X-ray, final approach procedure, report established on the localizer course. Descend to 2000, clear, IRS, California. Torre Azul 4298, uma boa noite, está uma milha do externo. Azul 4298, boa noite, o ajuste no 095. Informo que a Taxi Alpha está fechada entre a Delta e a EFA. Caso não livre na Delta, livre na Fox para taxiar até a EFA, ingressar na pista e assim prosseguir via Delta. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 8 mais. Ok, sou o 4298, está ciente das informações, informa que a gente não tem condições de livrar na Delta não, livrar na Fox, aguarda para retornar à pista e fazer o backup. Não tem problema. Era 2561, mantenha o ponto de espera dos impactos de autoridade. Até a próxima. Era 2561, decola da interseção. Alinha e mantém a interseção do pátio 612, a força aérea 2591. É 3895 na escuta da torre? Mantém a posição. Metro 298, solo 13. Livre na Fox, taxi até Eco, chama para ingresso. Livra na Fox, ali 42, valeu. Era 2591, decolagem autorizada, interseção do PAC 62, 0 graus, 9 graus. Era 2511, decolagem. Angeles Azul 2782. Roger, complete the approach, contact the tower 118-195 Solo. 118-95 Solo. Good evening, Azul 2782. 2782. Área 2561. Apenas para informação, durante a decolagem aqui houve colisão da bequilha com o pássaro, apenas verificar se era a ficou sobre a pista. Vai chamada presente, controle 1198, Força Área 2561. Confirm that the aircraft that they take off, just take off, have a bird strike. We are calling the inflyer to check it out. Will you proceed to land or start missile approach? Continue to land. Roger. Clear to land, runway 10, wind is 170 degrees, 11 knots. Clear to land, Azul 2782. Acione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1, 5. Chegada bom. From the taxiway Alpha is closed between taxiway Delta and taxiway Echo. If you are not able to vacate the runway on taxiway Delta, please vacate on taxiway Fox. Vacate on taxiway Fox, then you will be taxied by Alpha until Echo. Roger, Azul 2782. Devido ao reporte de colisão com pássaros na pista. 2782 no ground 38, are you able to vacate on taxiway Delta? Roger, Azul 2782. Contact ground 1219. 1219, Azul 2782. ABC com 61, no passo a 90, chame centro Recife, frequência 1260, terá 128, decimal 8. 1260, 1288, foi cara 251. 2 a 3. Azul 4235, desça para 2000, QNH 1095, reporte localizador, livre ali, essa que seria. Pesado de cima para 2000, SDR, ajustamos 0,5 e a HSX2, estação no 0, azul 4235. Segura a viagem. 098, graças. Contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o 340. Da EL para o 340, TAN 389, pode valer, Dan? Obrigado, Leda. Leda, graças. Contato radar, desça via chegada Bonk para 4000 pés, que é na 1095. Muito boa noite, Rio, 59, 72. 8295, descendo para 180 com velocidade reduzida. Informação aí. Estimativo, contato radar, essa via chegada aberta para 5.000 pés, Canenal na 015, e 5972.